Estou na linha neste momento com o Flávio Bernardino de Carvalho, ele que é presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais, o Sindifisco, aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia, Flávio. Flávio, me ouve bem? Sim, estou te ouvindo. Você consegue me ouvir, Flávio? Sim, estou conseguindo te ouvir. Então vamos lá. Os auditores fiscais da Receita iniciaram, né, nesta semana, na segunda-feira, uma nova operação padrão. Como é que está o panorama de momento aí após 5 dias de deflagração deste movimento? Bom, vamos lá. Não é só operação padrão. Operação padrão lá no Porto Seco de Foz do Iguaçu e aqui dentro da alfândega, hoje por uma alfândega para a Assembleia, nós estamos parados em greve mesmo fora da repartição agora por 30 dias. Então são duas formas de mobilização em paralelo que a gente está desenvolvendo. Bom, no Porto Seco de Foz do Iguaçu, eu conversei com os colegas lá da importação e da exportação, eles dizem que as cargas estão demorando em torno de 3 a 5 dias mais do que o normal para serem desembaraçadas, justamente razão da operação. Mas é realizar as cargas selecionadas com maior rigor. E isso leva-se mais tempo para desembaraçar mesmo. E dentro desse um contingente mínimo obrigatório por lei de 30% dos auditores fiscais para atender atividades emergenciais, e o restante está em greve fora da repartição. E até vamos explicar um pouco aqui para os ouvintes que estão nos acompanhando, quais são as reivindicações que vocês estão levantando, que a categoria está levantando, porque não é de hoje, inclusive, que essa pauta está em andamento, né, Flávio? Não. Já tem mais de ano que o governo baixou uma lei que nos concedia, de acordo com o desempenho, o atingimento de metas de fiscalização, de arrecadação, de apreensão, enfim. Só que essa própria lei do governo era pendente de regulamentação para ter plena vigência. E até hoje não foi regulamentada. Aguardamos a promulgação de um decreto presidencial que não há um ano, e com isso a questão do bônus da renda variável fica para Deus dará. Pois é, realmente a gente acompanha já há bastante tempo várias manifestações, né, dos auditores aqui na nossa região. Vamos lá, deixando claro para os ouvintes. São duas situações diferentes, né, na repartição, na sede da Receita aqui em Foz e também na estação aduaneira do interior. No caso da estação aduaneira, a operação é a operação padrão, 30% do efetivo está sendo mantido lá? Acho que isso, só que... Estamos com dificuldades na ligação, vou pedir aqui a Malu Neumann para refazer este contato para que possamos, né, ter melhor qualidade de áudio. É aquela história, né? Telefonia móvel, telefonia celular aqui no Brasil, infelizmente, né, dependendo do local, dependendo sabe-se lá de quais fatores, muitas vezes não se consegue um sinal claro. Estou conversando com o Flávio Bernardino de Carvalho, ele que é presidente do Sindifisco, Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais, né? Categoria da Receita Federal do Brasil aqui, bastante numerosa, né, na região de fronteira. Lembrando que a Estação Aduaneira do Interior, o Porto Seco aqui de Foz do Iguaçu, é justamente o ponto fronteiriço brasileiro com maior movimentação de cargas, isso tanto de entrada como de saída do território brasileiro, e qualquer movimento que venha a acontecer, né, qualquer demora adicional que venha a acontecer no Porto Seco aqui de Foz, isso acaba afetando aí não apenas dezenas, mas centenas e, em alguns casos, milhares até, né, de veículos que fazem essa travessia fronteiriça. Temos um agravante também nessa semana. O agravante é que na segunda e na terça foram dias aí de feriado em território paraguaio. Não houve circulação de caminhões entre Brasil e Paraguai na segunda e na terça, então, para a quarta já havia uma situação aí de acúmulo, né, de caminhões procedentes do Paraguai ou com destino ao Paraguai, né? Então fica também o registro dessa situação. Agora sim, retomamos o contato com o Flávio Bernardino de Carvalho. Eu perguntava sobre a situação do Porto Seco aqui de Foz do Iguaçu, né? Você dizia que até mais de 30% da categoria atende normalmente as demandas de liberação de cargas ali nessa operação padrão no Porto Seco, Flávio? Perfeito, Guilherme. Só que, como é a operação padrão, cada auditor fiscal que recebe um despacho de importação ou de exportação se debruça sobre ele por mais tempo, ou seja, apura eventuais irregularidades com muito mais rigor, ver cada detalhezinho do despacho, da carga. É por isso, leva-se, em vez de 1 dia, 2 dias para desembaraçar, 3 a 5 dias para desembaraçar uma mesma carga. Esse é o escopo da operação padrão. Já na delegacia, na alfândega, agora é a alfândega da Receita Federal em Foz do Iguaçu, ou seja, nos trabalhos internos, nós mantemos aí sim um contingente de 30%. Vale destacar também a questão da liberação de cargas perecíveis, né? As cargas perigosas também. Essas cargas, elas estarão sendo liberadas com prioridade? Sim, Guilherme, isso mesmo. Cargas perecíveis, perigosas e vivas, a gente não pode esquecer dessas, por lei, tem prioridade sempre no desembaraço. Essas a gente, mesmo com a operação padrão, a gente tenta liberar em um dia, tá? Salvo se houver alguma irregularidade monstruosa, mas a gente tenta liberar o mais rápido possível, porque a gente sabe da, enfim, do problema dessas cargas, da sensibilidade dessas cargas. E essas a gente tem que dar pressa, até por questão legal. Se acontecer alguma novidade, digamos aí que a operação ela está prevista, né? Essa mobilização está prevista para 30 dias. Se acontecer alguma novidade, digamos que o governo atenda a reivindicações ou sinalize para atendimento de reivindicações da categoria, há possibilidade de suspensão antes desse prazo de 30 dias? Olha, com certeza, se o governo atender, a gente suspende. Se o governo sinalizar, a gente não suspende. A gente já teve várias sinalizações que não se cumpriram. Então, a gente quer uma coisa concreta, uma resposta concreta do governo. Ou ele atende ou não atende. Atendendo, a gente suspende de imediato. Não atendendo, a gente mantém a coisa sindicativa previsto até dia 14, 30 dias. E a gente tem que lembrar que os auditores conseguiram, no STJ, liminar para manter a greve. Ou seja, o próprio Poder Judiciário reconheceu a legitimidade da nossa greve, haja visto o descumprimento pelo governo federal ou a União do acordo firmado conosco em lei. Tá? Outro fator que a gente tem que destacar também, não é só Foz do Iguaçu que está fazendo isso, várias unidades da Receita Federal pelo Brasil afora estão participando da greve dentro da repartição de tributos internos ou na retaguarda aduaneira e outras tantas cooperação padrão na área de desembaraço. Então é um movimento nacional que se espalha pelo país. E há possibilidade de prorrogação, inclusive, além dos 30 dias? A gente ainda não conversou sobre isso, o sindicato ainda não votou sobre isso. Possibilidade sempre há, eu não sei te precisar o quanto, se tem 50%, não sei te precisar o quanto. A gente tem que ver o que vai acontecer dentro desses 30 dias e, chegando próximo do encerramento desse prazo, sem que o governo tenha decidido, aí a gente vai retornar em assembleia para definir o que acontece, quais são os próximos passos do movimento. Conversei, portanto, com o Flávio Bernardino de Carvalho, ele que é presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais, Sindifisco, aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Flávio, muito obrigado pela participação na edição de hoje aqui do Manhã RCI. Eu que agradeço o espaço.